foi Deus quem me deu. O que eu dou é o que eu tenho, e foi Deus quem me deu. E maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus quem me deu. O que eu dou é o que eu tenho, e foi Deus quem me deu. Eu nada sou, mas também não sou nenhum fariseu.